Eu quero ver se ninguém tá morto aí, mano. Forte certeza, hoje não vai sofrer. Coragem, esperança, liberdade pra nós. Mesmo que a base de matança vingar, os que pela causa já sangraram, que a má conduta forjaram, sem razão balearam, me adaptaram ao medo camuflado de preto e vermelho, de cruz no peito, inferno e armamento, irmão. É desse jeito mesmo, aí questão de tempo e sofrimento. Aquilo todo amor vai embora cedo. Eu não queria, porém fazer o que? Se é necessário, mas ódio que piedade em guerra, um bom morre frustrado. Doutrina que as dois ensina sem misericórdia, enterrando parentes e assistência psicológica. É foda, é quente, o medo é inconsciente, geração de defesa instintiva, consequentemente ha. Hoje o pivete não fez dinheiro não, oferecendo bala pros passageiros do busão. Espera alguém se rasgar seu peito pro bem, material pro cê entender o quanto a educação era vital. Onde não há evolução, sem conhecimento e arma não existe medicamento pra sangue amenizar. A imagem é triste, não é assim que a gente vive, boizão. Entre os pecos, tentando entender o que é compaixão, errou. Quem acreditou que ainda é possível ter paz? Vai me prender com alguém recolhendo seus atos mortais. Outra tragédia social na versão dos vencidos. Faça o covarde do gangue no morro dando tiro. Vai sangrar, vai lutar até o fim dos conflitos. A 286, todos excluídos, ainda não morremos todos. Ainda não morremos todos. Conheça a importância do programa pros pobres. Só que lazer sem emprego é anestesia precoce. Nem tem enfiar no rabo seu texto decorado. Que convencer que eu vim pelos favelados é subestimar nem sobrevivência no inferno. Uma vida neutralizando rancor e afeto materno. Não ter talento descoberto entre as grades PM. Copiando o quadro, esculpindo sabonete. Quando o futuro químico acabou de Glock toca, sobrevivendo em presídio, destilando Maria Louca. Comprovando que competência nível multinacional não é só pro que não teve escravo com nosso escravo. Tô pelos que vem com rap na mente decorado de boné onda sul de lente bobo jaco. Quem é essas horas? Tá pelo rango na mesa, sem segurança na máquina da empresa. Tem um problema sim, psíquico alterado, que descobri que é impossível ser feliz consigo. Corro diário entre o trampo caseiro, adaptado a situação e os parceiros armado pra plantar. Ontem queimaram o busão, mataram o polícia, ignorando os recursos de alta tecnologia. A última vai ser o governador do estado. Antes de eu ser o Tiradentes, morrer dos quarteirados. Canta a tragédia social na versão dos vencidos. Ação covarde do gangue no morro dando tiro. Vai sangrar, vai lutar até o fim dos conflitos. A 286, todos excluídos, ainda não morremos todos. Ainda não morremos todos. Agradece aí, poisão, por cada um que optou. Pediu esmola no busão, na estação do metrô. Se sujeitou, se imputou no cruzamento. Balança certa bandeira pra venda de apartamento. Aí não, mas cê vai ver que nem todo se conforma. O cobertor no guarda-roupa substitui nas portas. Com a vida inala do bosta beirando o córrego, hospedando parasita pra estudo epidemiológico. Vai celular, solta a bolsa, não grita. É justiça, pra quem só viu direito em teoria. Perdeu aula na escola em dia de chuva. Reforma limitada em nota fiscal sem estrutura. Enquanto prega o mandamento de Cristo pro paraíso, eu tô investindo caça-bomba nisso, sonhando com o inimigo degolado vivo. Exposto em vídeo na net, aprisionado no trito, aurino inferno. Aqui o ensino fundamental é manusear, rifar o pavale, a QI, negociando, refego policial. No fim do julgamento, audiovisual eternizado, sob regime disciplinar diferenciado. Hoje a manifestação vai ser pacífica, igual a ação das polícias na periferia. Processo déjà vu, preciso tiro da tática, mas eles derrubam o helicóptero de mata carbonizado. Tanta tragédia social na versão dos vencidos. Combate do governo, no morro do bicho. Vai sangrar, nós vai lutar até o fim dos conflitos. A 286, ainda não morremos todos. Ainda não morremos todos. É desse jeito, rapaziada.